vai acontecer. Só o tempo que irá dizer. E mais um dia passa sem te ver. Não consigo ficar longe de você. Tá com tanto medo de viver? Se na vida é matar ou morrer, nesse jogo é ganhar ou perder. Se amar é sofrer, estou disposto a morrer por você. Encarar a realidade, jurar, dizer somente a verdade. Dar o grito de liberdade, coragem, respeito, humildade. Essas são as palavras-chave pra nos tirar de trás das grades. Se ainda temos dignidade, só o meu Deus é quem sabe. Pra trocar experiências, como usar a consciência, aceitar as diferenças, acertar na convivência, fazer uma aliança de paz, nunca mais olhar para trás. Minhas marcas de alcatraz, escritas cartas de alvarás. Logo se acalmarás, esquecerás os traumas. Que o poder dessas palavras refrigere nossas almas. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Se fácil, quando o ano rolar, sentimento é verdade, tivemos alguns contratempos. E no fim você lembra dos bons momentos. Dá certeza que deixou, que aquilo não foi um passatempo. Cheguei na portada do seu apartamento, respirei, me acalmei e pensei se lá você estava disposto a não encontrar a resposta. Chegada a hora, resolvi bater na porta. De sua atitude nervosa que de costume era calma, a beleza que enfeitiçava, o vestido branco descalço um pouco mais alto. O silêncio naquele instante imperava, uma lágrima prendida agora sim enrolava. O desejo da saudade nos aproximava. Então escuta atentamente as minhas palavras. O que antes me encantava, o que fez eu dar risada. Pelos outros a gente brigava e convidou. Entrava, sentava, tomava uma xícara de chá. Estava ouvindo o CD do MC Osmar. Deu um pause, se sentou, tudo bem, vem cá. Tô com medo, estava que eu queria lá. É evidente que a pronúncia tá na mente, mas na frente diferente. Sinceramente eu vou te contar. Independente do que possa acontecer, vou te reconquistar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Só o tempo que irá dizer. Passa sem te ver.